serve a bússola. Avião decola, aperte o pino e vira história. Pra somatória, eu tomei bomba na memória. Fique atento, garganta e tempo seco. Dias quentes, noites frios, sol queima por dentro. Mas eu não me rendo, vai ter que camelar. Dica pros novatos, nunca olhe nos olhos de Ra. Vivendo bem a pampa, com uma casa de aluguel no Marrocos. Que os porcos só, corpos vão cair. Não é óculos, poucos movimentos pra te iludir. É na reviravolta, pitbull se solta, corre atrás. Corro mais do que traz chuva pro deserto. Independente do que faz, faça sempre o certo. Chita não erra mais, refém não foi liberto. É câmara de gás, não se importe com os insetos. Pior que Alcatraz, destino é incerto. Que pobre rapaz de areia tá coberto. Se é certo eu não sei, balança sensei. A trave no teu olho arde de seu sei. Aqui é epicentro de SP, sol sotaque enquanto lhes apresento. Flow kamikaze, DJ solta base. Sobrevivência é seu critério, água vale muito mais do que qualquer minério. Quem fala sério até camelo entra em pânico. Como pode tanto terror só no Estado Islâmico? Verdade dói, quem viu, viu. Vacilão, passa mal, não toma no meu cantil. Vivência de um reptil, a noite cê passa frio. De abril a abril, me mostrando mais útil que fútil. Novos horizontes exploro, salve os mano musso. Pior que projeto russo, terrorismo sonoro. Ainda terá que se adaptar. Se é de salam aleico, não se preocupe, maleco salam. Mude o porte, faça um corte, ainda vai ter que camelar. Não se importe, seu transporte ainda pode atolar. Sigo norte, firme e forte, com o vento a soprar. Nem age antes quem tá. Vida não dá boi nem cafeína. O sol não esquece, só aquece o que fascina. Nem metanfetamina, a meta afeta o clima. Comendo igual Nova Lima. Quando assunto é flow, passa lá e pega umas dicas. E quanto mais eu ando, mais camelo. Atravesso sem espanto esse deserto. Sem parar de cantar, pra faturar e fraturar. Flutor, manda buscar. Quanto mais eu ando, mais camelo. Atravesso sem espanto esse deserto. Sem parar de cantar, pra faturar e fraturar. Quem se opôs, manda buscar. Mais uma vez chego derrubando o teto. A britadeira que tritura o concreto. Homem de ferro, mais forte que o Nero. Resistente, firme e forte igual o camelo no deserto. E não disperso da minha caravana. Tipo cigano em todo canto cê me encontra. Não é por grana, mas quero grana. Se o papai não corre em casa, o neném não mama. E é sempre com amor, levando nosso rap nos caminhos que for. Mas nada sempre é flor, nem sempre a fragrância tem um belo odor. Mas assim vou, seguindo no meu trilho, formado com a tribo igual se faz os beduíno. Estamos vivos, passando por espinhos, tocando no seu rádio pra chegar no seu ouvido. E mais que isso, no mundo interativo, chego na eficiência como traz o aplicativo. Me comunico na ideia que faz bem, faço a minha sem tirar a de ninguém. Vou mais além, independente do que tem. Shake, shake, meu bem, é paz no meu harém. O kank deixa zen, adrena mais de 100. No fone inspirado com as pedradas do tem. Se tá chegando, vem, embarque nesse trem. Que atravessa o Saara, mais veloz que Shinkansen. E não se espante com nenhum desses semblantes. Na madrugada explodindo seu hidrante. Tamo adiante, na estrada bem distante. Acendendo o pavio que destrói a todo instante. Vou no rasante, na seda ou no blunt. Atento, firme e forte na pegada de um gigante. Se rela é cortante, a ideia é constante. E dentro do turbante a memória é de elefante. Quanto mais eu ando, mais camelo. Atravesso sem espanto esse deserto. Sem parar de cantar,